A Rádio Mundial apresenta com o escritor Luciano Pires. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um Café Brasil, que hoje tem um toque cibernético. Um pouco de internet não faz mal a ninguém, não é? Começa o programa com a oração do internauta, que diz assim: Satélite nosso que estais no céu, acelerado seja o vosso link. Venha a nós o vosso hipertexto, seja feita a vossa conexão. Assim no real como no virtual, o download de cada dia nos dai hoje. Perdoai o café sobre o teclado, assim como nós perdoamos aos nossos provedores. Não nos deixeis cair em conexão e livrai-nos do vírus. Amém. Olha, já vai começar o programa. Eu não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Como é que era a vida sem computadores, hein? Como é que era a vida sem celulares? Sem banco eletrônico, sem e-mail, sem internet? Você já parou pra pensar nisso, hein? Lembrou que apenas 20 anos atrás não tínhamos essas ferramentas que tornaram nossas vidas mais loucas? Só 20 anos. Eu tinha 30 anos quando comecei a usar um computador com internet. Quando comecei a usar um celular. Lembro-me claramente do dia em que comprei meu primeiro celular. Era um Motorola que parecia um paralelepípedo. Saí da loja, que na época não era loja, mas uma sala num prédio, com a curiosidade de ter em mãos um aparelho que prometia me ligar com o mundo, onde quer que eu estivesse. Abri o bicho, liguei, e ele soltou um barulhinho que parecia um apito, mas era diferente de tudo que eu já ouvira. Era um apito eletrônico, mas mais que isso, soou como se fosse o suspiro de um ser vivo que despertava em minhas mãos. E dali, da Avenida Paulista, caminhando em frente ao Conjunto Nacional, liguei para minha casa e falei com a minha esposa. Foi o acontecimento do ano e eu nem percebi que minha vida começava a mudar naquele segundo. Sei que os anos vão passando e eu amando mais você, e dedicando sempre um amor sem fim. Bons momentos de paixão e de felicidade. E eu sempre acreditei que o seu amor era verdade. Você sempre jurou a mim eterno amor, que um dia casaria comigo e seria feliz. Mas você mentiu e vi que estava errado. Um dia vi você sair com um ex-namorado. Eu vou te deletar, te excluir. Você tá ouvindo um clássico da internet. Eu vou te excluir do meu Orkut, de Everton Assunção. Everton lançou essa música pela internet e virou um clássico instantâneo. Até regravação já tem e eu vou mostrar no final. Vai curtindo por aí. Me exclua também e adicione ele. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps, nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione ele. É um clássico, aliás. Você quer coisa pior do que ser excluído do Orkut da pessoa que você ama? Muito bom. Hoje ter um celular é coisa banal. Crianças com seus 7 anos já têm os seus e fazem deles ferramentas do dia a dia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E são. É impossível imaginar o meu trabalho, por exemplo, sem um celular que me conecte com outras pessoas. Mas essa conectividade tem um preço. O celular, o computador, a internet acabaram com as horas de ócio em que refletíamos sobre nossas vidas. Me lembro perfeitamente de ver o meu pai chegando em casa na primeira metade dos anos 60 para almoçar. Botava depois um calção e ficava deitado na cama tirando uma soneca. Não tinha TV para ficar assistindo, não tinha internet para ficar navegando. E as pessoas faziam o quê? Conversavam. Conectavam-se olho no olho para trocar suas experiências. Liam livros e jornais e conversavam entre si. Café Brasil. Logo chegou a televisão e assistir às imagens naquela caixinha mágica era uma atividade da família. Todos juntos, vendo Flávio Cavalcante no domingo, um instante, maestro, sem controle remoto, em preto e branco, em família. Hoje, temos uma TV em cada cômodo. Não raro, me pego assistindo ao mesmo programa que minha esposa, meu filho e minha filha, cada um a sós em seu quarto ou na sala. Eventualmente alguém grita, bota no canal X. A tecnologia nos conectou com o mundo, mas nos desconectou das pessoas que estão ao nosso lado. Ouvindo Dona Dalva com Helena Meirelles. Helena Meirelles nunca precisou de um computador para se transformar na maior virtuose da viola caipira no Brasil. Sua história é um assombro, foi até prostituta antes de aprender por conta própria a dominar um instrumento que faz parte das raízes de muitos de nós. Helena se foi recentemente, com quase 80 anos, mas a sua arte permanece para sempre. Pela internet chegam textos deliciosos, como esse que eu vou ler agora. Eu não sei quem escreveu, não veio o remetente, mas vale a pena. Ele diz assim: hoje já não nos conhecemos, hoje já não vemos nossos amigos, hoje somos ambiente de rede, hoje somos cidadãos do mundo, amamos a desconhecidos, somos palavras trocadas por fio. Temos amigos, temos amor, temos a distância como amiga, a tela como rosto, o teclado como voz. Somos internautas, invisíveis, etéreos e sonhadores. Somos anjos, somos monstros, somos tudo o que queremos ser. Amamos, brincamos e brigamos sem nunca nos tocarmos. Somos ambiente de rede. Vamos a outros lares sem invadir sua casa. Somos amigos, somos amados. Somos o ombro para o choro, somos a mão que ajuda e o teclado que ampara. Somos tudo o que queremos ser, somos ambiente de rede. Temos amigos pelo mundo, pois todos paramos na mesma esquina. Somos ambiente de rede. Mas, acima de tudo, somos corações. Não somos máquinas. Somos e sempre seremos gente. Poetas, seresteiros, namorados, correi. É chegada a hora de escrever e cantar. Talvez as derradeiras noites de luar. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural. Sei lá que mais assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo. Poetas, seresteiros, namorados, correi, o luar vai acabar. Você está ouvindo Lunik 9 com Gilberto Gil, música dos anos 60, quando a conquista espacial era o grande fato. Pobre Gil, se ele soubesse naquela época o que é que vinha pela frente, já pensou falando de internet nos anos 60? Vai lá! Guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio às discussões. Muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe que ninguém pode negar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! Lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, manchete, sensação, reportagens, fotos, conclusão, a lua. E o Orkut, hein? Você já tem sua página lá, hein? Não? Tá atrasado, hein? Fica então com esse texto online em mim, de Antônio Caetano, do www.cafeimpresso.com.br. Antônio Caetano escreveu assim: então, uma noite, percebeu que se sentiu sozinho assim que desligou o computador. O micro, dizia carinhosamente, como quem se refere a um animal de estimação. Não foi o súbito silêncio ou a falta de luz pulsante da tela que lhe pesou, mas o corte da conexão que o mantinha virtualmente amparado por uma legião de seres invisíveis, de quem mal conhecia a voz ou o rosto, mas com quem acabara por tecer uma estranha intimidade, feita quase exclusivamente de palavras, lidas e digitadas, no ritmo mais ou menos febril de toda boa conversa. Palavras, ícones, abreviações, sinais que, às vezes, combinados, chegavam a compor um código pessoal, afetuoso e secreto entre ele e um outro. Liam-se verdadeiramente no que escreviam, como talvez não fossem capazes aqueles de quem se julgavam mais próximos. Talvez as derradeiras noites de lua. Deixou-se ficar no obscuro silêncio, observando o vazio. Nenhuma palavra, nenhuma luz, nenhum som. Que novo e estranho mundo se construía, e tão depressa, que era como se sempre tivesse estado aí, comum e imprescindível. E, no entanto, ele era de um tempo em que mal televisão havia, um tempo tão próximo. Quem era ele, afinal, hein? Ou melhor, o que era isso que durava? Fechou os olhos e sentiu-se o mais próximo de si. O ar entrava e saía pelas narinas, devagar e quase imperceptível, mas todo o seu corpo parecia se expandir aos poucos, penetrando a escuridão e o silêncio lá fora. Antes, quando estava virtualmente conectado ao planeta inteiro, se sentia concentrado, denso como um buraco negro capaz de tragar tudo ao redor. Agora, voltado para si mesmo, se dilatava, imenso. Era estranho, sim, mas não pensava haver contradição alguma nesses movimentos bruscos da alma volátil. Era antes como se ela encontrasse finalmente seu modo mais adequado de ser, online e em si. A alma, a vasta rede de almas, avançava veloz, em descompasso com o velho e atrasado mundo, o mundo dos jornais e da TV. Fazia tempo que não ligava a TV, fazia tempo que não lia jornais. Estava online, online e em si. Ele estava em toda a parte, compartilhando o olhar anônimo de seus semelhantes. Adormecia. A mente relaxava e ia deixando para trás os últimos limites da lógica. Breve, começaria a sonhar. E então já não saberia contar. Are you ready? Veio da internet, sintoniza, se intromete, agulhando a madrugada. Meu coração não deixa o sono vir, dizendo coisas que eu não quero ouvir. Cabeça internaufragada, minha fome de você, bem que faz por me envolver, navegando nas mais doidas sensações. Eu procuro me entender, eu luto pra me defender, mas o desejo não aceita explicações. Olha, eu quero, mas não posso. Você tá ouvindo Fome de Você, com Sérgio Sá. Essa música está no CD Ecos do Amanhã, recentemente lançado por Serginho, que coloca a internet em contato com as nossas almas. Quero te esquecer. Olha, eu quero, mas não posso, não devo, mas preciso de você. Eu não posso, mas preciso, devo, mas não quero te esquecer. O vento chora, minga sem parar, a geladeira volta a funcionar, congelando a solidão. Me diz como é que eu fui ficar assim, me diz o que é que eu vou fazer de mim, prisioneiro da paixão. Minha sede de te ver antecipa. Vou continuar com Antônio Caetano, dessa vez com seu texto Realidade Virtual. Acho que a gente ainda não se apercebeu do que significa o virtual ter se incorporado ao real. Virtual era, até muito pouco tempo atrás, sinônimo de potencial, de possível, de latente, de ainda não manifesto, de imaterial. Algo cuja substancialidade, ou mesmo existência, era motivo de controvérsia. Pois onde estaria, ou o que seria, o que ainda não é real, no sentido de material, de presente, de sensível? Agora, o virtual tornou-se uma dimensão do real, tão comum e cotidiana que mal pensamos nela. Ou seja, o real se ampliou. Isso significa que ao real se incorporaram características que antes eram próprias do virtual. Atributos abstratos demais, por sinal, e portanto controversos. Simultaneidade, ubiquidade, imaterialidade. A realidade, enfim, tornou-se maior. Se expandiu de fato, alcançando domínios que até então eram exclusivos de deuses e anjos. Tomemos o exemplo da versão digital de um livro de 800 páginas. Materialmente, ele ocupa um bom espaço na estante. É pesado, difícil de transportar e caro até mesmo para copiar. Mas, virtualmente, dependendo do formato, ele não terá mais do que algumas centenas de kilobytes, o que fará dele um pontinho invisível no disco rígido do mais simples dos computadores, que hoje já sai da loja, dependendo de quando você ouvir esse programa, com 80 GB, 100 GB, 150, 200 GB de memória no mínimo. Você liga a televisão e pocotó? Abre o jornal e pocotó? Seu filho liga o rádio e pocotó? Você participa de reuniões e mais reuniões e pocotó? Assiste o horário político e pocotó, pocotó? Cuidado, mediocridade contamina. Brasileiros Pocotó, o livro de Luciano Pires. Coisas que só um cronista independente poderia escrever. Vamos despocotizar o nosso país. Brasileiros Pocotó, uma bandeira contra a mediocridade. Em todas as livrarias. Só para você ter uma ideia, se cada livro tivesse 500 megabytes, num disco rígido de 80 GB caberiam 160 mil livros. Imagino que todo o conhecimento humano relevante, aquele necessário para se reconstruir minuciosamente toda a nossa cultura, deve ocupar até menos do que isso. Mas esse pontinho invisível, se estiver em um disco rígido conectado a um servidor de internet, estará simultaneamente acessível a todos os micros conectados do mundo. Paradoxalmente, ele é ao mesmo tempo quase nada e quase onipresente, e dele podem ser feitas literalmente infinitas duplicações, porque nem cópias são, mas clones exatos e perfeitos. Então repito que, de cara, o que mais me chama atenção é que esses atributos tão abstratos, tão próprios de outras esferas, tenham invadido o cotidiano. Simultaneidade, imaterialidade, ubiquidade, por ora ainda mediados pelo quase, mas até quando, hein? E acrescento uma pergunta inquietante: que valor tem esse livro quase imaterial e ubíquo? Falo de dinheiro mesmo. Vou dizer uma coisa que talvez soe original. O mundo virtual, hoje tão caro e moderno, será o mundo dos pobres, dos despossuídos, dos desempregados crônicos do século XXI. A virtualidade é, para os pobres, o correspondente exato do dinheiro inexistente ou desvalorizado. Thank you. quantos amigos reais e virtuais você se conecta diariamente pela internet, hein? Se fizer as contas, vai tomar um susto. A internet, mais especificamente o e-mail, ampliou nossa rede de contatos de forma absurda. Gente que eu não conheço, hoje troca e-mails comigo como se fôssemos velhos amigos. Pois há um comando do e-mail que é o grande gatilho que impulsiona as transformações em nossas vidas. O botão enviar ou send. O garoto pensa na garota. Deixa a sua imaginação fluir num texto apaixonado, colocando para fora todos os seus desejos e expectativas. Aí aperta o enviar e com um friozinho no estômago vê sua mensagem disparada em direção ao coração da amada. Sua vida pode mudar a partir dali. A resposta da garota apontará um rumo, uma transformação, pela mágica do enviar. Sei que os anos vão passando e eu amando mais você, me dedicando sempre a um amor sem fim. Nos momentos de paixão e de felicidade, e eu sempre acreditei que o seu amor era verdade. Já o outro garoto fez tudo igual, mas em vez do botão enviar, apertou o salvar como rascunho e foi tomar um café. Mais tarde, abriu o texto e releu, e achou ridícula aquela expressão de seu coração escancarado. Então, mexe no texto, tira um pouco do impacto daqui, atenua aquela expressão ali, apaga aquela frase que o deixou envergonhado, e transforma o texto, que representava seu mais puro sentimento, em algo mais, digamos, suave. Só então aperta o enviar. Ou então arrepende-se e aperta o delete, e sua vida continuará como está. O enviar é quando transformamos nossas reflexões em ação, mesmo que seja apenas compartilhando-as com outras pessoas. Daí a mágica da internet. Ela transforma essa operação tática do enviar numa ação estratégica que é capaz de provocar mudanças nas vidas das pessoas. No próximo e-mail que você mandar, pare e reflita antes de apertar o enviar. Reflita sobre as mudanças que sua mensagem provocará em quem vai recebê-la. Se concluir que nada vai mudar, talvez o enviar não valha a pena. Então releia a mensagem e inclua nela algo que faça do enviar uma ação positiva, que torne a vida de alguém mais alegre, mais motivada, mais culta, mais nutritiva. Só então o enviar terá valido a pena. Pronto. Enviei. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. E é assim, ao som do clássico Eu Vou Te Excluir do Meu Orkut, desta vez na voz de Frank Aguiar, que termina o Café Brasil de hoje. Falei hoje daquele outro membro da sua família, o computador. Me exclua também e adicione ele. Com o Rodrigo Carraro na técnica, Sérgio Sá na direção artística e produção e apresentação de eu, Luciano Pires. Eu vou te bloquear no MSN. No programa de hoje tivemos Frank Aguiar, Everton Assunção, Sérgio Sá, Helena Meirelles, Nó em Pingo d'Água, Gilberto Gil e Antônio Caetano. E adicione ele. E para terminar, uma frase do escritor estadunidense Isaac Asimov. A falta de humanidade num computador consiste, em parte, do fato de que quando ele é programado e trabalha adequadamente, sua honradez é irrepreensível. PowerPoint, me exclua também e adicione ele. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Você acaba de ouvir Café Brasil com o escritor Luciano Pires.